Pronto? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estou dando aqui simultaneamente a aula normal do Seminário de Filosofia e a última aula do curso Sociologia da Filosofia. Então, o que eu vou fazer aqui é dar um resuminho do que eu expliquei durante esse curso e, eventualmente, introduzir outros temas que estão mais ligados ao curso normal. Então, a ideia da Sociologia da Filosofia me foi inspirada pelo livro do Randall Collins, que se chama Sociologia das Filosofias, na qual ele trata, sobretudo, da convivência, conflito e influência mútua de grupos de filósofos, o que supõe, evidentemente, a filosofia já estar constituída como uma atividade socialmente reconhecível, como uma atividade profissional. Eu achei que tudo isso está muito bem feito, mas que precisava algo mais, que seria a origem da filosofia na própria sociedade. Quer dizer, o que situações sociais que sugerem e inspiram o surgimento da filosofia e responder à pergunta se essas condições, uma vez observadas na Grécia, elas se modificam nas épocas subsequentes. E a resposta é evidentemente sim. Então, nós podemos dizer que existe uma série de condições que definem, vamos dizer, a presença humana no planeta Terra. E essas condições são idênticas para todos os seres humanos e é evidente que na inspiração originária da filosofia estas condições estão também universalmente presentes, sendo então depois moduladas por condições mais locais e específicas que modificam e acentuam este ou aquele aspecto. Mas dessas condições, a primeira é evidentemente aquilo que Louis Lavelle denomina a presença, quer dizer, a presença do universo a nós e a nossa presença no universo. Então, essa é a condição mínima. Quer dizer, o simples fato, vamos dizer, da presença é já a raiz de todas as perguntas filosóficas, né? E, porém, a este dado inicial se acrescenta um segundo, que é aquilo que Anaximandro chamou o aperum. Não há um só ser humano que esteja excluído desta condição, que é a de que o seu horizonte de consciência, o seu horizonte de conhecimento está delimitado, quer dizer, por uma fronteira para além da qual você não sabe nada. Ou seja, é como se fosse, quer dizer, eu comparo como se fosse uma bola de vidro iluminada boiando dentro de um mar obscuro. E acertou, também podemos representar como dois círculos, um claro e um escuro. Todos os seres humanos vivem essa situação na medida em que nenhum é totalmente ignorante, nenhum ignora tudo e nenhum sabe o conjunto. Então, esta permanente tensão entre o conhecido e o desconhecido é outro elemento constante da presença humana na Terra, sem o qual seria inconcebível a atividade filosófica. Porém, há ainda um terceiro elemento, que é o seguinte: a fronteira entre esses dois círculos não é regular e nem constante, ela está mudando continuamente. Ou seja, você descobre coisas que você não sabia, você perde conhecimentos, ou seja, existe alguma, de vez em quando, algum tipo de penetração no desconhecido, onde fatores mais profundos da existência humana se tornam visíveis para uma pessoa ou outra, e existem também penetrações do aperon no círculo do conhecido, quer dizer, acontecimentos que vêm do desconhecido e impõem a sua presença inexplicável, tá certo? Dentro da área que é tida como conhecida. Então, esses elementos, eles são permanentes. Há um outro elemento que também é permanente, que diz respeito à resposta que o ser humano dá a esta situação. Quando o ser humano é definido como animal racional, na antiguidade, isso não significa que ele possua, né, a razão na sua totalidade, mesmo porque o exercício da razão depende da conquista de uma série de instrumentos que só vem no curso da vida e que, na verdade, cuja conquista jamais termina, jamais está completada, tá certo? Então, existe a resposta da razão a todos os enigmas que surgem da presença do áperon e das relações entre o conhecido e o desconhecido. De modo que, se entendemos a razão nos dois sentidos etimológicos, quer dizer, por um lado, o logos, a palavra grega logos, ela significa em princípio a linguagem, mas ela também significa especificamente em Heráclito a lei que governa o universo, e pelo lado latino, a palavra ratio indica a ideia, vamos dizer, de proporção, e portanto da relação, do equilíbrio entre todo e parte. Se entendemos essa definição, entendemos que a razão sempre funciona na base de uma negociação entre o conhecido e o desconhecido. Quer dizer, se qualquer tentativa de você racionalizar o conjunto que existe, ela necessariamente fracassa, e ao mesmo tempo não temos como desistir do permanente esforço de equacionar todo e parte. Portanto, faz parte da estrutura da razão a admissão de uma margem de desconhecido, na qual a razão não penetra, mas a qual também não está totalmente ausente. Então, embora a ideia da razão contenha em si a presunção, vamos dizer, de uma imagem do todo, e portanto de uma consciência do lugar de cada uma das partes dentro do todo, ela nunca realiza essa ideia. Ela realiza de maneira imperfeita, porque ela sabe que está contida dentro do áperon, de algum modo. Então, em cada época você verá também uma tensão entre o esforço dominador da razão e o reconhecimento dos seus limites. Todos esses fatores que eu estou dizendo, todos eles são permanentes, tá certo? Porém, o seu modo de aparecer em cada época varia, porque há interferência de uma segunda faixa de fatores. E esta faixa é o seguinte: a incompletude da razão humana, a incompletude do nosso conhecimento racional, implica que a parte faltante e a parte duvidosa seja preenchida com símbolos da razão, ou seja, com a ideia de uma ordem que talvez exista, uma ordem desconhecida, tá certo? Também essa ordem pode ser concebida como uma total desordem ou um caos, quer dizer, pode-se imaginar o áperon como uma espécie de abismo demoníaco, onde nada faz sentido, ou como um conjunto de forças hostis, mais ou menos como aparece em Schopenhauer, né? Quer dizer, existe uma vontade irracional, incompreensível, da qual nós somos os objetos e as vítimas. Pode-se conceber assim, mas em geral não é assim. Em geral supõe-se uma ordem que ainda não é conhecida e que talvez não seja nunca conhecida, mas que está presente e que de algum modo inspira os nossos esforços no sentido de estruturar a visão do conjunto. Ou seja, a ordem que nós conseguimos conceber se inspira, vamos dizer, na promessa de uma ordem inalcançável. Isso também é permanente, né, no mundo. De tempos em tempos aparecem, vamos dizer, alguns projetos de ciência universal, que em princípio conteria, vamos dizer, todos os fundamentos essenciais do conhecimento, e que também em princípio estaria apta a explicar tudo. Mas esses projetos não duram muito, tá certo? E eles, mesmo quando aparecem, eles já aceitam uma série de limitações e acabam também preenchendo o espaço com algum símbolo da razão. A ideia do símbolo da razão aparece também na esfera da psicologia individual, né, da psicologia evolutiva, na sequência do aprendizado, né, do ser humano, tá certo? Onde a criança que está no processo de aprendizado, ela vai adquirindo gradativamente algum domínio racional de processo de causa e efeito, meios e fins, etc, etc. Mas ela sabe que isso é incompleto e ela tem naturalmente a insegurança dessa criada por essa situação de incompletude. Então ela aposta numa figura de autoridade, seja o pai, a mãe ou qualquer outra figura de autoridade, que é então o que? Um símbolo da razão. Quer dizer, é onde está a explicação que eu não possuo. Quer dizer, eu não sei por que as coisas são assim, mas ele deve saber. Então, a confiança num símbolo da razão é outro fator permanente. Não, não existe nenhuma época e acho que nenhuma pessoa que não tenha apostado algo em algum símbolo da razão, ainda que esse símbolo seja negativo, como Schopenhauer. Né? Quer dizer, a explicação de tudo, segundo Schopenhauer, está numa força obscura, irracional e impenetrável, tá certo? Que governa o conjunto e da qual nós nada sabemos, porque, como explicava Kant, nós só apreendemos os fenômenos. Por baixo do mundo dos fenômenos existe, então, o quê? A coisa em si. A coisa em si, segundo Schopenhauer, é essa força obscura e irracional. Ainda que esse símbolo da razão seja compreendido negativamente, ainda assim é ele que tapa o buraco daquilo que nós não sabemos. Quer dizer, há uma concepção, uma imaginação, uma expectativa de uma ordem oculta. Então, este elemento também está sempre presente. Agora, acontece o seguinte, que os símbolos da razão, eles não permanecem constantes, eles são mudados, porque eles dependem de qual a expectativa de autoridade que existe em cada cultura, em cada comunidade. Então, se você pegar, por exemplo, todo o panteão dos deuses que existem nas várias culturas, eles são muito diferentes uns dos outros, mas todos têm a mesma função neste sentido, quer dizer, todos são símbolos da razão que preenchem, então, os buracos na nossa concepção, no nosso domínio racional das circunstâncias. E estes símbolos, eles mudam por várias razões. O primeiro seria o contato entre culturas diferentes, onde aqui você tem um símbolo, ali tem outro, e basta haver um contato, então a funcionalidade deste símbolo já não é tão perfeita. Não é isso? Uma outra é o próprio decurso de prazo, quer dizer, o aumento do conhecimento e também a perda de conhecimento faz com que, às vezes, certos símbolos que funcionavam numa certa época deixem de funcionar numa outra, porque é fundamental para os símbolos, como explica, aliás, o próprio Randall Collins, ele diz o seguinte, que nas comunidades que são mais fechadas, que têm pouco contato com o exterior, então as suas crenças e expectativas fundamentais, elas funcionam para os membros das comunidades como se fossem coisas do mundo real, como se fossem entes realmente existentes. Então, não, esses elementos não são pensados como ideias ou como símbolos, mas como coisas reais. Elas não estão na esfera da cultura, mas na esfera dos fatos, por assim dizer. Né? E quando começa a haver o contato entre várias culturas, então, é evidente, esses símbolos deixam de ser coisas e passam a ser pensados como símbolos. Na hora que passam a ser pensados como símbolos, então, pode ser sujeito a análise crítica e a um desgaste. E este é outro fenômeno praticamente permanente na história das várias culturas. Quer dizer, os símbolos que perdem a atualidade. E eles perdem a atualidade no instante em que se transformam em símbolos e podem ser pensados e discutidos como símbolos. Será a mesma coisa que dizer, deixam de ser coisas e passam a ser meros símbolos. Já não são forças efetivas, forças constitutivas do mundo real, mas tornam-se, então, criações culturais. São vistas como criações culturais, portanto, são relativizadas. Se você observar, por exemplo, o panteão dos deuses romanos, né, à medida que Roma se expandia e incorporava outras culturas menores ou mais fracas, ela também trazia os deuses dessa comunidade para o seu próprio panteão. Então, o simples aumento do número de deuses, tá certo, relativizava todos eles. Tá certo? Então, se você pegar numa etapa primitiva da formação romana, você verá que os deuses eram compreendidos como forças efetivas, existentes no mundo real, forças que estão modelando o nosso destino para além daquilo que nós podemos controlar. Porém, na hora que se introduzem outros deuses, então os primeiros passam a ser apenas símbolos, a ser junto com outros. E essa nivelação geral dos símbolos produz, então, o advento do ceticismo, da descrença e do cinismo, que numa certa época se aposta até dos próprios sacerdotes, quer dizer, os próprios representantes do culto, já sabiam que estavam não se dirigindo a forças reais, mas de certo modo representando uma peça de teatro, que podia ter uma funcionalidade social, tá certo? Mas que longe de refletir algo da ordem externa universal que abarcava a sociedade, refletia apenas a iniciativa ou a criatividade da própria sociedade. Então há um processo de, por assim dizer, de subjetivação dos deuses. Os deuses se tornam subjetivos, né? Na medida que isso acontece, então você tem, evidentemente, uma crise. Tá certo? E esta crise, quando chega a um ponto extremo, onde já ninguém mais pode confiar em nada, então pode sugerir, como de fato sugeriu na Grécia, a ideia de certos indivíduos buscarem dentro de si, vamos dizer, uma ordem mais profunda, e a partir dessa ordem fazer a análise crítica da ordem social, cultural existente. E isso aconteceu na Grécia, especificamente, devido a um fator antecedente, que, aliás, eu não mencionei no curso, estou mencionando agora, que eram séculos de prática da arte retórica. Quer dizer que, se não houvesse, vamos dizer, uma tecnologia da discussão que já estava disseminada em toda as classes mais prósperas da sociedade grega, dificilmente teria surgido a filosofia. Porque a filosofia, ela começa como uma confrontação dialética entre discursos retóricos possíveis. Você tem várias opiniões que estão aí circulando, e alguém resolve fazer o repertório dessas opiniões e confrontar umas com as outras para ver qual que é a mais certa. Naturalmente, o critério dessa confrontação não é dado pela própria arte retórica. A arte retórica é somente uma arte da persuasão. Ela tem, vamos dizer, as técnicas pelas quais o indivíduo, através da palavra, né, logra persuadir os outros disto ou daquilo, ou induzi-los a esta ou aquela ação. Ela não comporta, de maneira alguma, a análise crítica dos próprios discursos. Mas a necessidade e a possibilidade desta análise crítica surge naturalmente da própria acumulação dos discursos retóricos. Então, quer dizer, por um lado você tem a crise dos símbolos, tá certo? E, por outro lado, você tem, vamos dizer, a necessidade e a possibilidade de uma comparação crítica entre os discursos, colocada pela própria proliferação desses discursos ao longo dos tempos. Isso quer dizer que Sócrates, num momento qualquer da vida dele, ele percebe o seguinte: olha, vocês conseguem persuadir as pessoas de tudo. Você persuade que sim, persuade que não. Mas, afinal de contas, onde está a verdade no meio disso? É a pergunta que surge naturalmente da acumulação. Você vê que crises dos símbolos aconteceram em várias culturas, mas nem por isso surge a filosofia lá. Então, a filosofia surge na Grécia porque a crise do universo simbólico vem junto com esse altíssimo desenvolvimento da arte retórica, que cria uma situação propícia, vamos dizer, ao surgimento do outro tipo de discurso, que é o discurso que não está pretendendo persuadir ninguém de nada, mas que está fazendo a triagem entre os discursos existentes. Então, esse aí é um dos elementos que eu coloquei no meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, como uma sugestão de uma possibilidade de esquema metódico para a história cultural. E um dos preceitos é o seguinte: é que um discurso não surge enquanto o outro não esteja extremamente desenvolvido. Se você pegar, por exemplo, uma tribo de índio, acho que teve relativamente pouco contato fora, você verá que sem o discurso poético não existe a tribo, porque a unidade da tribo é garantida, vamos dizer, por uma narrativa das origens que explica, então, a identidade e a razão da existência daquela tribo. Né? Como, por exemplo, entre os índios do Xingu, o mito da terra sem mal. Existia uma terra sem mal, nós caímos de lá, mas estamos voltando para lá. Né? Então, sem a narrativa, não existe comunidade. Porém, se você perguntasse quanto de discussão existem dentro da tribo. Uma quantidade relativamente pequena, porque, vamos dizer, essas tribos têm uma, em geral, uma organização do poder hierárquico bastante estável, e você não tem o que nós chamaríamos hoje de conflito político. É isso. Então, claro que há um certo coeficiente de discussões, tá certo? Nas assembleias, tá certo? Mas não o suficiente para gerar uma arte retórica independente. Então, enquanto não surge a arte retórica, também não pode surgir a arte dialética, porque você não vai fazer uma triagem se você não tem os elementos, né, que estão solicitando, por assim dizer, este exame. Então, é a confluência desses dois fatores que possibilita e, de certo modo, exige o surgimento da filosofia na Grécia. De um lado, a crise dos símbolos, do outro lado, o desenvolvimento da arte retórica, que tinha chegado já a uma espécie de exaustão. Quer dizer, os discursos persuasivos eram tantos e tão autocontraditórios que era inevitável que alguém algum dia tentasse, né, compará-los uns com os outros em busca de uma espécie de persuasão mais profunda. Persuasão que, isto é importante, não fosse baseada somente na técnica retórica ou no poder persuasivo dos oradores, mas num fundamento objetivo. Quer dizer, por baixo de todas essas técnicas maravilhosas que vocês têm e que nos persuadem disto ou daquilo, deve haver uma verdade, tá certo? Que possa servir de princípio de arbitragem entre esses vários discursos, independentemente do seu domínio maior ou menor da técnica retórica. Então, a dialética surge com Sócrates na base de uma confiança numa verdade mais profunda, cujo conhecimento estaria para além do domínio da técnica retórica. Tá certo? Então, quando Sócrates cria, por exemplo, a ideia do conceito, quer dizer, a definição estável, né, de certos entes, já é um meio pelo qual ele transcende e domina, ele freia, né, o poder da arte retórica, porque diz, olha, para além das várias técnicas e das várias habilidades retóricas, tá certo? Existem os entes, e os entes têm uma estrutura objetiva que se expressa no seu conceito. E essa estrutura não depende da nossa técnica retórica, é uma coisa, por assim dizer, que nos é imposta pela realidade. Então, por exemplo, quando discute, vamos dizer, o que é a justiça, um diz que a justiça é uma coisa, outro diz que é outra, então, bom, mas por trás de tudo que nós estamos dizendo a respeito da justiça, ela deve ser alguma coisa, né? E esta coisa que ela é, ela está, de certo modo, ao mesmo tempo subentendida e ocultada pelos vários discursos a respeito. Isso quer dizer que o conceito efetivo da justiça, ele criará, vamos dizer, não só um princípio de arbitragem, mas um princípio de ordenação hierárquica dos vários discursos a respeito. Isso quer dizer que os discursos retóricos a respeito da justiça, eles não estão necessariamente errados, tá certo? Mas eles são parciais e incompletos, de algum modo. E a hora que você tem o conceito da justiça, então, aí é possível você arbitrar os vários discursos retóricos, concedendo a cada um a sua parcela de razão e integrando todos num novo conjunto, que é exatamente isso que faz Sócrates. Né? Então, daí nós vemos que esses fatores que condicionam, quer dizer, a presença humana na Terra, os fatores constantes estruturais da vida humana, somados a uma determinada situação local, geraram, então, a possibilidade e a necessidade da filosofia. A partir daí, a coisa começa a se complicar por outros fatores que são criados pela própria filosofia. A primeira é o seguinte, se nós procuramos, vamos dizer, uma raiz social da atividade filosófica, tudo que nós encontramos é isto aqui. Porque se nós tentarmos, por exemplo, associar o surgimento da filosofia a uma determinada classe social, nós nos deparamos com o fato bruto de que os três pais fundadores da filosofia vinham de classes sociais completamente diferentes. Quer dizer, Sócrates era um pequeno empresário, era um empreiteiro, tinha sido um soldado, depois foi um empreiteiro. Platão era um filho da nobreza, portanto, um virtual candidato a ser governante de Atenas, e Aristóteles era um estrangeiro que não tinha sequer os direitos políticos e civis dentro de Atenas. Quer dizer, três pessoas de uma condição social mais diferente seria difícil você poder encontrar. Portanto, não temos como associar o surgimento da filosofia a uma classe social. Também você verá mais adiante que em todo o mundo greco-romano os filósofos também estão em todas as classes sociais, desde o escravo como Epicteto até o imperador como Marco Aurélio, sem contar muitos outros tipos, tá certo? Que podiam ser desde o filósofo da corte como Sêneca, tá certo? Ou um mendigo como Diógenes. Então, não há como você associar de maneira alguma a filosofia a uma classe social determinada. Mas acontece o seguinte, que a própria filosofia cria uma classe social. Quer dizer, o grupo dos filósofos vai adquirindo, no começo era apenas, vamos dizer, pessoas dispersas, tá certo? Mas, com o tempo, a classe dos filósofos vai se tornando uma coisa identificável. Quer dizer, a filosofia passa a ser um elemento da ordem social, um entre outros elementos, tá certo? E este processo, ele se acelera, ele se aprofunda à medida que aumenta o número de filósofos e em que a atividade filosófica vai, por assim dizer, se profissionalizando. Então, já na Europa cristã, o processo da profissionalização, ele se acelera muito com a fundação das universidades, né? E as universidades passam também por um processo similar ao que houve na profissionalização dos filósofos antigos. As universidades começam como clube de aficionados, quer dizer, pessoas que simplesmente queriam conhecer certas coisas, então mandavam contratar certos professores, traziam ou iam até a cidade do sujeito e se organizavam para adquirir aquele ensino. Tanto que nesse período, em geral, o reitor ou diretor de universidade era um aluno, não um professor. Quer dizer, não era uma classe de professores que criou uma entidade, tá certo? E a estruturou para exercer sua profissão. Foi exatamente o contrário. Foi o público consumidor que criou, vamos dizer, as primeiras bases organizacionais da universidade. No começo, algumas universidades não tinham nem sede, né? Existe até hoje em Paris a chamada Place Maubert, que é a praça do mestre Alberto, onde Santo Alberto Magno dava aulas. Exatamente como Sócrates nas ruas de Atenas. Mas o processo de organização e profissionalização é muito rápido aí, tá certo? Tanto que, logo em seguida, surge o regulamento das universidades e, portanto, o regulamento da carreira universitária. E as universidades também tinham crescido muito, de modo que a filosofia já não é mais um encontro informal entre interessados, como tinha sido no começo e como tinha sido no tempo de Sócrates, tá certo? Mas é, vamos dizer, uma carreira universitária a ser seguida mediante, vamos dizer, a conquista de graus e autorização final para o exercício de determinadas profissões, tá certo? Principalmente as faculdades de Medicina, Direito e Teologia, preparavam então para essas três profissões e preparavam também para a própria profissão universitária, onde o indivíduo tinha que galgar degrau por degrau na sua carreira até chegar, vamos dizer, ao topo, né? Esse topo era marcado por uma espécie de exame no qual o candidato, ele se expunha a toda a congregação, quer dizer, todos os professores e alunos, tá certo? E tinha que responder a qualquer pergunta, né? Então, era um desafio que poucos passavam, evidentemente, né? Mas, aí então, primeiro, a filosofia começa a ser uma discussão entre profissionais. automaticamente, esses profissionais criam um vocabulário técnico que só eles dominam e que torna aquilo impenetrável para o leigo, né? E o aluno que entrasse ali, ele ia ter que adquirir esse vocabulário e as técnicas todas gradativamente, né? E, em segundo lugar, vou dizer, o material que se discutia eram basicamente textos, ou textos de filosofia, ou textos revelados, ou comentários da Bíblia, tá certo? E todas as discussões se desenrolavam a partir deste material. Então aí se desenvolve muitíssimo, primeiro, a análise de textos, tá certo? Em segundo lugar, a arte do debate, quer dizer, o debate na universidade medieval, ele já não é um debate como no tempo de Sócrates, é um debate formal. Quer dizer, que tem que seguir certos preceitos, de modo que o resultado final seja persuasivo para todos que estão ouvindo. Seja persuasivo ou até quase obrigatório, é probante. Se ver que essa ideia de provar, ela não estava tão presente em Platão e Aristóteles. Platão e Sócrates e Platão. Eles mais sugeriam do que provavam alguma coisa. E o próprio Aristóteles, que desenvolve bastante a arte da prova, nas duas analíticas, ele mesmo dificilmente prova alguma coisa. Ele geralmente para no, na esfera da análise dialética, tá certo? E as conclusões científicas ficam para depois. Mas na universidade medieval, a ideia da prova adquire um valor extraordinário. Quer dizer que as discussões não eram só para esclarecer as pessoas, mas para fixar certas conclusões que pudessem em seguida servir de premissas para outras discussões. E elas só podiam servir de premissas se elas fossem aceitas como definitivas. Então, isso quer dizer que a discussão nas universidades medievais era como uma construção, em que as peças iam sendo assentadas umas, né, depois das outras. Também aí, o crescimento das universidades faz com que elas se tornem focos de agitação e, portanto, de poder político. Quer dizer, a comunidade estudantil era enorme, em geral constituída, vamos dizer, de muitos estrangeiros, portanto, pessoas relativamente mal adaptadas naquelas cidades medievais, e que então se defendiam, né, criavam uma identidade própria em oposição aos moradores locais. Isso foi ocasião de milhares de conflitos, alguns conflitos bem sangrentos até. Na medida que as universidades crescem de poder político, então, evidentemente, os poderes constituídos deste mundo tentam dominá-las de algum modo. Então, surge um conflito que eu já mencionei em outras aulas entre o papado e os reis, para ver quem é que manda na universidade. E isso se torna um elemento importante na formação dos estados nacionais, que é quando o Sacro Império Romano começa a se desmembrar, se desarticula, então surge os poderes nacionais, cada um, vamos dizer, com uma pretensão imperial, de algum modo. E deste conflito, a Igreja sai vitoriosa, ela conserva o controle das universidades. Automaticamente surge, então, uma outra camada de intelectuais fora da universidade, sob a proteção dos reis. Então, uma intelectualidade palaciana. Você vai ver os principais pensadores da Renascença não são professores universitários. Descartes não é professor universitário, Bacon não é professor universitário, Pascal não é professor universitário, Malebranche não é professor universitário. Ou seja, eles estão num outro departamento, tá certo? Na mesma medida, surge a tendência de você abandonar o latim, que era a língua internacional. Nas universidades era obrigatório ter uma língua internacional, porque você tinha pessoas de 30 ou 40 nacionalidades diferentes. Mas como agora, a atividade filosófica se desenvolve, não é num meio aristocrático e nacional, então não tem mais por que você usar o latim e começa então a surgir obras em línguas nacionais, né? Em alguns países isso vem mais rapidamente, em outros, como a Alemanha, demora mais tempo. Mas a tendência, vamos dizer, da filosofia nacional é incoercível. E os contatos, o diálogo interfilosófico, começa a se processar de uma outra maneira. Quer dizer, aquelas assembleias e aqueles debates públicos da universidade, que eram frequentados então, por centenas de pessoas, são agora substituídos por contatos esporádicos e ocasionais, visitas que os filósofos fazem, outros filósofos, às vezes num país distante, e através das cartas, da correspondência. Porque todos os filósofos dessa época têm um grande volume de correspondência. Eu acho que, por exemplo, no caso de Descartes, as cartas dele são um maior volume do que o restante da obra. Tá certo? Leibniz também, uma infinidade de cartas. Né? Então, a arte da correspondência aí se desenvolve de uma maneira extraordinária. E o que se observa é que a partir daí se torna comum a ideia de que cabe aos filósofos reformar toda a cultura. Era uma ideia que na Idade Média ninguém tinha. Isso quer dizer que cada filósofo que aparece, ele aparece com um projeto de reforma do universo inteiro das ciências, da educação e da política, do Estado, etc. Cada um deles vem com um esquema pronto. Nisso, evidentemente, houve a interferência de um outro fator que não tem nada a ver com o desenvolvimento filosófico, que é o surgimento do movimento revolucionário entre os séculos XIV e XV. Então, aparece, sobretudo, na Alemanha e na Tchecoslováquia, com aquelas rebeliões dos russitas e taboritas que pretendem, então, apressar o juízo final e implantar a ferro e fogo o reino da justiça, matando todos os maus e criando o reino dos bons. Quer dizer que esta presunção, vamos dizer, de você determinar o curso de toda a vida social, também era uma coisa que estava fora da imaginação, fora do imaginário, tanto dos filósofos medievais quanto dos filósofos antigos. Mas, de repente, pelo fato, vamos dizer, das independências nacionais, né, pelo fato de que a filosofia se desenrola agora num meio próximo aos centros de poder, e pelo fato de que esse movimento revolucionário havia levantado essa lebre, havia criado essa possibilidade, então tudo isso conflui para criar uma filosofia reformadora. Vê que muitos ali vêm com a ideia de uma reforma geral, mas é claro que os de maior destaque são Bacon e Descartes. E essa reforma geral, ela se caracteriza, em primeiro lugar, pelo fato de que ela não faz uma crítica sistemática da filosofia antiga ou medieval. Ela simplesmente inaugura um outro campo de discussões totalmente alheio, tá certo? De modo que você não tem nem como fazer uma comparação entre uma coisa e outra. É simples, eles não estão falando das mesmas coisas que os filósofos escolásticos e antigos falavam. Eles levantam novos temas. Tá certo? E o primeiro tema já está ligado, vamos dizer, à ideia do poder e do controle, que é a ideia da ciência e da tecnologia. Então, você criar, vamos dizer, uma ciência que não tenha somente um poder explicativo, tá certo? Mas que possa servir de base, vamos dizer, à criação de máquinas, instrumentos e processos, etc., que possam melhorar a vida da sociedade, de algum modo. Essa ideia é muito clara em Descartes e em Bacon, tá certo? E para isso, introduz-se, então, motivado por isto, tá certo? Não por uma razão filosófica qualquer, mas por este projeto, surge uma ideia de que a filosofia não deveria examinar a experiência humana tal como ela se apresenta para os seres humanos comuns, mas devia limitar as suas observações àquilo que pudesse ser contado, pesado e medido. Ou seja, troca-se a experiência comum da humanidade pela experiência científica. A experiência científica, evidentemente, abarca um território muito menor do que o da experiência em geral. Tá certo? Então isso quer dizer que os objetos sobre os quais versa o conhecimento não são os objetos da vida cotidiana. São objetos que só existem do ponto de vista científico. Ou seja, só existem de acordo com certos protocolos metodológicos que, uma vez fixados, delimitam então qual é o campo possível daquelas ciências. Isto é uma mudança absolutamente fundamental, da qual eu vejo hoje, irmãos, que os praticantes das várias ciências nem sempre estão conscientes de que os objetos da ciência não são os objetos da vida, não são os objetos da experiência humana, são objetos que só existem sob certo aspecto, quer dizer, são objetos abstratos, eles não são objetos concretos. Então, quer dizer, abandona-se completamente a perspectiva da experiência concreta e há uma concentração, então, naqueles objetos abstrativamente delimitados. Esses objetos abstrativamente delimitados, que são os objetos da ciência, são passados, então, para as gerações seguintes, como se eles constituíssem o mundo real. E, por outro lado, eles constituem o mundo real de certo modo, porque, através da tecnologia, a presença, vamos dizer, de elementos tecnológicos possibilitados e criados pela ciência, modifica o cenário físico. Então, você vê que o habitante de um meio urbano, né, ele nasce já num ambiente que já é predeterminado pela ciência e tecnologia, já é recortado à altura pela ciência e tecnologia. Quer dizer, os objetos abstratos adquiriram uma presença concreta. Tá certo? Então, qualquer que fosse, vamos dizer, o poder explicativo dessas novas teorias que surgem, então, na Renascença e depois, a modificação que elas introduzem no panorama social é muito maior do que o seu poder de explicação. Quer dizer, elas criaram situações de fato que transcendem a sua própria possibilidade de explicação. Tá certo? Então, vão surgir, vamos dizer, novos problemas e, sobretudo, a partir de Giambattista Vico, tá certo? Que é um filósofo que na época ninguém prestou atenção, mas que nós sabemos que foi importante nesse período, surge a ideia de que o grande problema é compreender a sociedade humana, já não tanto a natureza, tá certo? Mas, quer dizer, a sociedade estava se modificando com tanta rapidez que ela passa a ser o problema, ela passa a ser o enigma, né? Então você vai ver que a intensificação da filosofia social nas décadas seguintes é um negócio assombroso. Vai aparecer então Montesquieu, Hegel, e depois mais tarde o próprio Karl Marx, Augusto Comte. Em todos eles o foco é o quê? É a sociedade humana. A sociedade humana não seria objeto de tanta curiosidade se ela não tivesse modificado, tá certo? Ao ponto de ela se tornar, vamos dizer, o cenário do incompreensível. Quer dizer, antes a sociedade humana não era tanto o problema era a natureza, tá certo? Nós temos que dominar a natureza, mas de repente, bom, dominamos a natureza um pouquinho melhor, mas a sociedade humana se tornou, né, um caos. Toda a filosofia de Thomas Hobbes, por exemplo, é motivada por isso. Quando surge, vamos dizer, na esteira do movimento revolucionário, surge a reforma protestante, surge guerras de religião, se espalham por todo lado, né? Thomas Hobbes, que ele também tinha algum interesse nas ciências físicas, embora não tivesse nenhum talento para isso, mas o centro da preocupação dele foi justamente a ordem e a desordem na sociedade humana. E quando ele inventa o modelo do Leviatã, quer dizer, o Estado onipotente, foi, vamos dizer, na intenção piedosa de colocar uma ordem no caos. Acontece que, então, ele inventa um modelo da ditadura perfeita, que mais tarde vai se tornar um problema por sua vez. Então, você vê, como neste período nós estamos muito longe da inspiração originária da filosofia e vemos que os temas da filosofia são cada vez mais motivados por fatores histórico-culturais locais, às vezes até passageiros, quer dizer, quando você está começando a entender o problema já mudou, já é outro. Então, é claro que isso cria vamos dizer, uma situação caótica. E esta situação caótica, ela irá evoluindo até chegar, vamos dizer, no século XX, àquela situação descrita pelo Wolfgang Stegmüller, no livro sobre a filosofia contemporânea, onde ele diz que o diálogo filosófico vai se tornando cada vez mais impossível, porque a filosofia se fragmenta. É fragmenta em atividades diferentes. Então, por exemplo, como você faria para comparar a filosofia de Karl Marx com a de Ludwig Wittgenstein? Eles não estão falando da mesma coisa, eles não têm os mesmos objetivos, tá certo? E seu vocabulário é totalmente diferente. Então, a unidade da filosofia se perde e ela se transforma em atividades não somente diferentes, mas incomparáveis e, às vezes, incomunicáveis. Tá certo? Então, nesse período, então, o surgimento, vamos dizer, de motivações secundárias, que já não estão ligadas àqueles fatores permanentes que eu mencionei no começo, vai assumindo, vamos dizer, um papel cada vez mais decisivo no surgimento das filosofias. Você veja, por exemplo, inovações tecnológicas que do dia para a noite colocam problemas para um filósofo, problemas que Platão e Aristóteles não podiam nem imaginar que isso fosse surgir. Por exemplo, suponha a possibilidade da clonagem, por exemplo. Né? Então, qual é o estatuto, né, ontológico e antropológico de um clone? Né? Então, no tempo de Platão e Aristóteles não haveria nem como levantar esta questão, e seria o caso de você perguntar, mas o que que esta questão tem a ver com aqueles fatores fundamentais e permanentes? Já não tem nada, essa questão só existe porque alguém inventou o clone, né? Tá entendendo? Então, as intervenções profundas da tecnologia na natureza, no clima, na vida das espécies animais, tudo isso cria problemas que não são permanentes, que não são inerentes à condição humana, mas são inerentes a determinadas situações histórico-sociais, e estas situações histórico-sociais geram, então, especulações filosóficas que tentam ou aprofundá-las ou respondê-las. Mas isto implica que estas filosofias que respondem a estas situações não tenham em si mesmas os princípios da sua inteligibilidade, porque a motivação delas já vem totalmente de fora e, vamos dizer, vem de uma outra ação humana empreendida por outras pessoas. Quer dizer, você está raciocinando dentro de uma situação de fato e você já não pode recuar desde essa situação de fato, vamos dizer, até os primeiros princípios que refletem, vamos dizer, a condição humana permanente na Terra. Quer dizer, você vê que, em geral, essas discussões filosóficas criadas por essas situações, elas não se reportam mais à filosofia antiga, nem à medieval, e às vezes nem mesmo à renascentista. Elas adquiriram uma autonomia, então você não tem mais nem como comparar uma coisa com outra. Tá certo? Então, dissemina-se o fato, vamos dizer, o modelo das filosofias que não têm em si próprias o fundamento da sua inteligibilidade, mas que só podem ser compreendidas desde alguma outra coisa. Ou desde um fato científico, ou desde uma situação qualquer, ou às vezes desde um elemento psicológico, biográfico, né? Então, é claro que, quer dizer, do império da racionalidade, aí já foi para as cucuias faz muito tempo. Quer dizer, não há meio de você tomar uma posição racional no meio de tudo isso, a não ser que você consiga, vamos dizer, trazer de volta toda esta imensidão de discussões caóticas à sua raiz nos elementos permanentes. É claro que o estudo da história da filosofia, ele ajuda nisso, quer dizer, precisa saber como as coisas foram acontecendo. Mas acontece que a intromissão e a interferência de elementos não filosóficos, extrafilosóficos, é cada vez mais intensa. Quer dizer, a situação na qual o filósofo se encontra ela é determinada por fatores que não estão de maneira alguma ao alcance do próprio filósofo controlar e às vezes nem compreender. Tá certo? Então, aí fica... Aí justamente que a necessidade, surge a necessidade de uma sociologia da filosofia, que é exatamente o estudo dessas relações entre a filosofia e esses elementos externos que a condicionam, de algum modo. Não é que hoje em dia eu acharia que a sociologia da filosofia faz parte inerente do estudo da filosofia. Não tem mais jeito de você escapar. Tá certo? Claro que alguma referência à condição social dos filósofos existe já desde o início, nos próprios diálogos de Sócrates, né? Você vê, às vezes, o pensamento do indivíduo sendo explicado em função da sua posição na sociedade ou da sua atuação anterior. Na política, assim por diante. Mas são referências ocasionais e elas não são... Elas são usadas, às vezes, para explicar a atuação de um personagem dos diálogos, mas não a do próprio Sócrates. É tudo que Sócrates diz, ou o Platão diz, ou Aristóteles diz, sempre contém em si os princípios que explicam. E quando existe um elemento externo, esse elemento é incorporado, analisado e começa a fazer parte da filosofia. Mas, nas filosofias modernas, os elementos externos que não estão mencionados na filosofia são cada vez mais importantes. Por exemplo, eu duvido muito que você possa entender a filosofia de Heidegger sem você estudar um pouco a participação dele no Partido Nazista, a qual não está mencionada na obra. Quer dizer, ele disse tal ou qual coisa em função de determinada situação que ele viveu como militante nazista. Em outros casos, vamos dizer, a presença do elemento biográfico se torna cada vez mais importante. Dificilmente você vai entender a filosofia de Nietzsche sem você colocar o problema de em que medida a sífilis da qual ele sofria interferiu na criação da sua filosofia. Você não pode isolar essa filosofia do fator sifilítico que está ali presente. Eu vejo que, no mínimo, aquele estilo aforístico que Nietzsche usa não foi de livre escolha. Ele não escrevia em aforismo porque ele queria, mas porque, à medida que a doença progredia, ele tinha poucas horas de lucidez por dia. Então, ele tinha que condensar tudo, né, rapidamente, e no dia seguinte escrevia mais alguma coisa, que às vezes não tinha nada a ver com o que ele tinha escrito na véspera. Então, esse caráter ao mesmo tempo fragmentário e compacto dos escritos de Nietzsche tem algo a ver, não com a filosofia dele, mas com a sífilis, né? Então você vê que a importância desses elementos psicológicos se torna cada vez maior. Agora pergunto eu, o que nós sabemos da psicologia ou da biografia interior de Santo Tomás de Aquino ou do próprio Aristóteles? Quase nada. E, no entanto, nós entendemos a filosofia deles. Né? Então, são justamente estas situações que nos forçam a uma sociologia, até uma psicologia, né, da filosofia. Agora, acontece que o indivíduo que seja formado na filosofia eminentemente sob a influência destas escolas mais recentes, ele nunca vai entender este processo, porque ele já é uma vítima delas, ele não consegue sair de dentro delas. Então, por exemplo, se você vai estudar Platão, você vai estudar Platão conforme Jacques Derrida, ou conforme seu outro fulano, e você nunca vai lembrar de fazer o contrário. E perguntar, mas o que Platão diria desses camaradas? Quer dizer, analisá-los do ponto de vista platônico ou aristotélico. Tá certo? Um elemento que facilita um pouco esse tipo de análise é a continuidade da existência de uma escola tomista, que em princípio absorve Aristóteles, que continua presente e que continua julgando a filosofia contemporânea à luz do que diriam Santo Tomás e Aristóteles. Tá certo? Mas é claro que isso também não basta, mesmo porque você pode fazer essa mesma análise sob aspectos diferentes daqueles que foram destacados pela escola tomista. Eu mesmo faço isso. Quer dizer, eu às vezes me baseio em São Tomás, me baseio em Aristóteles, mas eu tento não ser programaticamente aristotélico-tomista, porque existem possibilidades que eles não exploraram, né? E que nem por isso são desprezíveis. Mas, sobretudo, a ideia de que o tempo posterior é o juiz do tempo anterior, né, é uma ideia que hoje está profundamente arraigada na nossa cultura. E qualquer sujeito que tenha estudado Michel Foucault, ele já acha que ele é superior a Platão, porque Michel Foucault veio depois. Mas, quando, na verdade, a filosofia inteira do Michel Foucault, ela não tem o seu princípio de inteligibilidade nela mesma. Se você não investiga a biografia do Foucault, você não entende o que tá acontecendo ali. Essa é de maneira que se perdessem todos os dados, né, sobre a biografia ou de Nietzsche, ou de Michel Foucault, ou de Jacques Derrida, as suas filosofias se tornariam totalmente incompreensíveis. Então, foi mais ou menos isso que nós explicamos durante este curso. E esse é um tema que eu vou ter que voltar muitas vezes, né, com o reconhecimento de que esse curso não foi propriamente um curso de sociologia da filosofia, mas um curso sobre as exigências metodológicas de uma sociologia da filosofia, sociologia que eu não pretendo realizar, mas que fica em aberto para aqueles que possam aprofundar esses estudos. Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Estão ouvindo? Tudo certinho? Está ligado aqui? Então vamos lá, as perguntas aqui. Alexandre Miller pergunta: que diferenças e semelhanças, se as há, existem entre a crítica socrática dessa vasta matéria acumulada de discursos retóricos e a crítica de Aristóteles, o conjunto dos discursos filosóficos produzido pelos pré-socráticos? Não só pelos pré-socráticos. Veja, o método de Aristóteles é sempre o seguinte: ele parte das opiniões estabelecidas e, por um exame dialético, vai procurando quais são os fundamentos comuns que estão embutidos em todas as opiniões diversas. De modo que não se trata tanto de uma crítica, mas de uma absorção. Quer dizer, as opiniões existentes são o material básico do qual Aristóteles parte. Não é isso o que Sócrates faz. Sócrates coloca em dúvida cada uma das opiniões e vai testando, para ver se o seu interlocutor não acaba testemunhando contra a sua própria opinião, o que acontece com uma certa frequência. De modo que o exame dialético de Sócrates é eminentemente crítico e o de Aristóteles não é. Para Aristóteles, a ideia dele é de que, por baixo, vamos dizer, de uma variedade de opiniões, existem alguns princípios comuns que não foram percebidos e que podem rearticular o conjunto daquelas opiniões, inclusive revalorizá-las, colocando cada uma no seu devido plano e reconhecendo a cada uma a sua parcela menor ou menor de realidade. De modo que, em Aristóteles, a dialética se transforma realmente numa técnica científica. Esta é eminentemente a diferença. Aristóteles, quando examina uma questão, ele toma essas várias opiniões como se fossem várias perspectivas possíveis. Quer dizer, olhando daqui parece tal coisa, olhando de lá parece tal outra coisa. E do cruzamento desses vários, algo da natureza do objeto acaba transparecendo. Até hoje não existe nenhum método melhor do que esse. Quer dizer, a própria acumulação de contradições faz com que apareça do objeto algo que está para além desses vários discursos. Assim como, mais ou menos como um desenhista, para observar um objeto, ele olha desde várias posições e mede, tá certo? E compara. Quer dizer que não é tanto uma análise crítica, quanto uma comparação e articulação de opiniões diversas. Na verdade, tudo que depois se entendeu como método científico não passa disso. Você vai articular várias hipóteses, tá certo? E confrontá-las com o próprio objeto. Aqui o Wesley Silva me vem com um problema insolúvel. Ele diz que no lugar dele trabalha todo mundo está lendo O Segredo. Né? E ele não sabe o que fazer com essas pessoas. Sugestão, bata nelas. O que fazer com o sujeito que está levando a sério essas coisas? Eu acho que é... Eu não teria capacidade para lidar com isso. Não é isso? Então, é lamentável que você esteja trabalhando nesse lugar. Outra sugestão é mudar de emprego, né? Onde as pessoas estejam lendo Tio Patinhas, alguma coisa mais científica. Eu não sei o que fazer. Sinceramente, não sei que conselho dar. Quando você diz, não troca uma carta de Santa Catarina de Sena por 10 segredos. Eu também não. Tá certo? Mas, se você está lá discutindo com o jumento, pô. A nossa capacidade de ajudar pessoas que não querem ser ajudadas é nula. Eu posso ensinar vocês porque vocês querem aprender. Agora, se vier todo mundo aqui com um firme juramento de não aprender nada, eu não vou poder fazer mais coisa nenhuma. Quer dizer, a educação é uma colaboração. Não é um adestramento, não é uma imposição. Aquilo que você pode ensinar na base do adestramento e da imposição é uma coisa muito limitada. Você só pode ensinar comportamentos. Não é isso? Então, seria um ensino muito elementar, mais ou menos como você treinar um cachorro. Esse é o limite do adestramento. Agora, se você quer realmente que algo desperte na pessoa, que desperte uma inteligência, que ela comece a compreender, fala, não, isso só é possível numa relação de amor e compreensão. Fora disso, não tem jeito. Agora, seria o caso de perguntar, você gosta tanto dessas pessoas? Você quer salvar todas aquelas almas? Então, você vai levar 20 anos. Então, precisa ver se essas são, vamos dizer, o objetivo prioritário da sua vida. Essas coisas dão muito mais trabalho do que as pessoas imaginam. Porque, às vezes, você pode até fazer uma pessoa mudar de opinião. Ela muda uma opinião, mas o resto continua tudo contaminado. Então, o serviço não é mudar a opinião de ninguém. O serviço é despertar a inteligência profunda e a capacidade, vamos dizer, do indivíduo admitir aquilo que ele já sabe. Quer dizer, o testemunho, essa é a base, inclusive, do método platônico. Quer dizer, é você apelar ao testemunho do seu próprio interlocutor. Sem isto, nada é possível fazer. Então, eu acho que é uma situação desesperada. Opa. Vamos para outra pergunta. Rafael Ramos. Eu sou do Ribeirão Preto e sou aluno há quase 2 meses. Eu adquiri a coleção completa da História Essencial da Filosofia e tenho a curiosidade de saber se assisti-las em paralelo com as aulas do COF pode causar alguma confusão. De maneira alguma, ao contrário, vai ajudar, porque ali não se trata de um curso de filosofia, mas de uma transmissão de cultura filosófica. Alguma cultura filosófica sempre pode ajudar. Ele diz uma outra dúvida que, por vezes, tenho dificuldade de entender o que o senhor fala. Parece que é um português avançado, com isso é necessário ouvir a mesma parte várias vezes até compreender as ideias. Será que isso vai melhorar? Você vai melhorar. Você vai adquirir, aos poucos, este hábito. Agora, é importante que você assista às aulas pela ordem, primeira, segunda. Você pode assistir a aula de agora, eu sempre recomendo isso para quem acabou de entrar. Você assiste a aula de agora, mas não ligue muito se você não está entendendo, não. O que importa é você entender e ir entendendo as primeiras. E aos poucos essas coisas vão emendando, tá entendendo? Então, eu não acredito que as primeiras aulas ofereçam alguma dificuldade de vocabulário, mas à medida que a coisa avança, eu tenho que contar com que os alunos já sabem alguma coisa das aulas anteriores, eu não posso começar sempre tudo do zero. Então, eu estou falando já dentro de um contexto onde a maior parte dos alunos estão acompanhando. Aqueles que não estão, eu digo, não tem importância, você vai acompanhando desde a primeira aula. E você pode, em qualquer aula que você esteja assistindo, você pode colocar perguntas sobre as aulas anteriores. Olha, estou ouvindo aqui a terceira aula, surgiu esse problema. Coloque a pergunta, não há problema algum. Tá? Deles, trabalho com informática, programador, gostaria de saber se estão precisando de alguma ajuda técnica no site do seminário. Passarei isso para o Silvio. Obrigado pela oferta. Tauan Monteiro pergunta, se a compreensão e a vivência da tradição filosófica é uma condição do método filosófico, como podemos entender essas filosofias modernas? como filosofia em sentido mais estrito. Se não há comunicação delas com a tradição filosófica, as antecedem, em que sentido podemos dizer que elas são propriamente filosofia e não apenas um pensamento ou opinião? Bom, a ausência de diálogo com a filosofia antiga é uma coisa que se observa no início da modernidade. Descartes, Bacon, etc, etc. Eles são especialistas em ou não entender a filosofia antiga ou ignorar, ou às vezes, como faz Descartes, até em copiá-la dizendo que está fazendo outra coisa. Mas, nos séculos mais recentes, esse diálogo voltou. Praticamente todos os filósofos do século XX escreveram alguma coisa sobre filosofia antiga. Então, por exemplo, Heidegger, o antigo, o medieval, Heidegger tem uma tese magistral sobre Duns Scotus, Jacques Derrida escreveu coisas importantes sobre a República de Platão. Então, esse diálogo existe. O problema é que cada um desses propõe uma nova perspectiva a respeito dos autores antigos, mas ninguém se coloca sob o julgamento dos autores antigos. A pergunta é sempre assim: o que a nossa época pensa da antiga? Eu digo, bom, o que a antiga pensa da nossa? Essa é a deficiência que eu sempre encontro. As pessoas não se colocam sob julgamento. Elas sempre estão julgando, se colocam num patamar superior, né? E às vezes oferecem interpretações que, do ponto de vista do próprio autor antigo, teriam muito pouco interesse. Você imagina o que pode ser Platão visto pelo desconstrucionismo. Um Platão completamente diferente, né? Mas se você não coloca a pergunta, o que Platão diria disso? Então, não é um diálogo, é uma remoldar. Ele está recriando uma filosofia antiga. Mas note bem, isso não é regra, já não são todos que fazem isso. Porque ao mesmo tempo que você tem filósofos modernos interpretando filósofos antigos à sua própria maneira, você tem hoje um trabalho de erudição, que é feito não propriamente por filósofos, mas por historiadores da filosofia, que é um negócio absolutamente magistral, e que frequentemente corrige essas interpretações feitas pelo filósofo. Veja, um sujeito que tem uma filosofia original, criadora, ele dificilmente é um especialista e conhecedor profundo de outra filosofia. É muito frequente que o sujeito deforme a filosofia dos outros, porque ele a está usando apenas como instrumento para expor a sua. Um livro característico é o livro do Nietzsche, do Heidegger sobre Nietzsche, são 4 volumes, em que eu li aquilo e não vi nada de Nietzsche, eu só vi Heidegger ali, tá, né? Então, o Nietzsche para ele é uma espécie de germe do Heidegger, né? Então, tem ali interpretações que a gente não pode aceitar como interpretação da filosofia de Nietzsche, mas como ideias de Heidegger, tem que ser interessante. Tá certo? E isso também não é uma grande novidade. O próprio Santo Tomás de Aquino às vezes expõe Aristóteles de um jeito que não é bem aristotélico, mas é a filosofia de Santo Tomás de Aquino preenchida com palavras de Aristóteles. Isso pode acontecer. Agora, como contrapeso disso aí, você tem um trabalho enorme de filologia e de historiografia no sentido de restaurar essas filosofias antigas na sua verdadeira fisionomia. Às vezes você tem prodígios, né, de história da filosofia hoje, né? Ali no meu livrinho sobre Aristóteles, eu citei vários livros sobre Aristóteles que são coisas absolutamente magistrais. Quer dizer, não são obras de filosofia, são obras de filologia. O indivíduo está tentando restaurar a verdade dos textos no seu devido contexto. Então, eu não vejo por que nós devamos nos orientar pelo que Jacques Derrida diz de Platão, ou Heidegger diz de fulano ciclano, porque existe gente especializada nisso, tá entendendo? Que não é o caso deles. Aqui o Juliano Miller apresenta uma análise muitíssimo interessante. Ele pega uma frase qualquer, para o criminoso é uma vítima da sociedade. Então começa a desdobrar as várias acepções que isso pode ter conforme o contexto. Tá certo? E que é, evidentemente, é o procedimento aristotélico característico. Você pega uma mesma frase, mas essa mesma frase, dita por pessoas diferentes, em contextos diferentes, significa uma coisa completamente diversa. Então, antes de você articular esses vários sentidos, não tem como você discutir a tese. Tá certo? Então, eu lembro, por exemplo, a discussão que surgiu na mídia, aliás, né, quando os caras disseram que o homossexualismo é antinatural. Eu digo que ele é antinatural no sentido antigo, mas não no sentido moderno. Porque a concepção antiga da natureza, a concepção global, vem desde os primeiros princípios, uma ordem divina que governa a natureza, etc, etc. Na modernidade, se entende a natureza como um reino de puros fatos, de ordem física, totalmente desligado de qualquer fins e valores. Portanto, você dizer que o sujeito é anormal no sentido da ciência moderna é muito mais grave do que dizer no sentido antigo. Tá certo? Então, daí os caras vão ter motivo para se sentir ofendido. Né? E foi difícil explicar isso para as pessoas, porque elas não têm esse hábito. Né? Elas acham assim, que elas, se elas lerem a palavra natureza na Bíblia, é a mesma coisa que ler essa palavra no livro do Dr. Richard Dawkins. Né? Quando eles, realmente eles não estão falando da mesma coisa. Então, aqui, essa olha, não dá para. É muito comprido o que você escreveu aqui, mas está perfeito. Né? Coloque isso ali no fórum do seminário, que pode ser útil para muita gente. É esse tipo de análise, tem que ser feito tantas e tantas vezes que ele se torne instintivo em você. Quer dizer, quando você lê, você já automaticamente você pega as várias acepções, né? E as sutilezas e os intervalos, os hiatos entre as várias significações. Então, você discutir qualquer ideia, qualquer opinião antes disso, você está tentando agarrar o ar. Não é isso? Então, essa é a providência preliminar. Que se você entender, quando você lê qualquer opinião, você vê em que outro sentido se poderia dizer a mesma coisa. E se tem outras pessoas dizendo a mesma coisa com outros sentidos, tá certo? E em que medida o que o indivíduo está falando é resposta a alguma dessas outras acepções, tá certo? Então aí você, o texto começa a obter uma densidade para você, já não são mais apenas palavras, né? Porque justamente da confrontação desses vários sentidos, e da oposição dessas opiniões divergentes, às vezes expressas com as mesmas palavras, tá certo? Que você conseguirá ver algo do objeto que está para além do discurso. E se você não esgota as possibilidades, vou dizer, do discurso, o objeto não aparece. Então é aquele negócio que o Raimondo Abelho que dizia, quer dizer, para você chegar a aprender alguma coisa, antes você precisa ter feito um acúmulo intolerável de contradições. Né? Quer dizer, só quando você tem um monte de contradições articuladas em torno do objeto, é que esse objeto começa a falar. Né? Então é assim que o Abelho explica, mas isso já era o que fazia Aristóteles. Né? E é o que você tá aprendendo a fazer aqui e está muito bem. Também a questão, vamos dizer, ele levanta a questão do horizonte de consciência de quem falou. Isso é coisa básica, né? E o horizonte de consciência começa onde o sujeito não está vendo. Quer dizer, o que ele não sabe? E deveria saber, por ser pertinente ao assunto. Então, você aos poucos, você começa a delimitar. Por exemplo, tem pessoas que dá para você, com 10, elas falando 10 minutos, você fica sabendo o horizonte inteiro de leituras dela. Ah, o sujeito só leu tal coisa, ele ignora toda esta outra tradição de estudos. Então você consegue desenhar o horizonte de consciência dele. E aí você entende o que ele está falando, né? E entende também as limitações do que ele está dizendo. Então isto aqui tem que ser, este exercício que você fez aqui tem que ser feito milhares de vezes. Tá certo? Até ele se incorporar na sua inteligência de tal maneira que você já faz isso automaticamente. Claro que quanto mais burrinha a pessoa da qual você está falando, mais fácil é você delimitar o horizonte de consciência dela. Agora, se você está lendo Heidegger, está falando, opa, peraí, agora já não é mais tão fácil, mesmo porque ele leu 100 vezes mais do que você, está sabendo muito mais coisas que você não sabe. Então, não tem outro jeito de você compreendê-lo, senão você adquirir os conhecimentos que ele tem e que lhe faltam. Né? Vamos ver, tem alguma pergunta daqui? Mas venha fazer aqui para... Acho que não precisa nem pegar o microfone. Você chegando aqui falando já dá para ouvir, né? Não, só a respeito daqueles conceitos abstratos. Peraí. Fala aqui. A respeito dos conceitos abstratos. Mais alto. Os conceitos abstratos que a nova filosofia vem criando em oposição aos conceitos anteriores, que eram conceitos sensíveis. Agora, ele cria um conceito e as pessoas começam a pensar a partir desse conceito abstrato que o senhor falou aqui na aula, né? Uhum. Só queria pedir que o senhor dê um exemplo do que seria um conceito abstrato. Bom, não é. Né, os termos não são exatamente esses. Você vê. Desde Aristóteles até o fim da Idade Média, se acreditava que a forma externa de um ente manifestava a sua forma interna, ou a sua forma inteligível, ou, dito de outro modo, a fórmula daquele ser. E você o definia nesta base. Né? A partir do momento em que, com Descartes e Bacon, você começa a aceitar somente os caracteres mensuráveis, então a ideia da forma inteligível desaparece. E o objeto é conhecido somente pelas suas aparências externas mensuráveis. Contra isso, Leibniz alegava o seguinte: se você pegar só os aspectos mensuráveis, você não obterá nenhum objeto real, você obterá apenas um conjunto de aparências. Mas esse conjunto de aparências, uma vez que ele está, vamos dizer, descrito e delimitado, ele é objeto de estudo de uma ciência. Isso quer dizer que a ciência pode estudar perfeitamente objetos que ela não tem a menor ideia do que seja. E, aliás, até a pergunta do que é não faz mais sentido, porque você está lidando apenas com a comparação entre aparências. Por exemplo, você pode criar um edifício inteiro de biologia sem você saber o que é um ser vivo. Você não precisa resolver esta questão. Você resolve pelo método. Quer dizer, a nossa ciência só investiga isto e mais isto e mais isto e mais isto e mais isto. Se isto corresponde à fronteira real entre os seres vivos e não vivos, não interessa. Você está entendendo? Então, quer dizer que os objetos da ciência são definidos não pelos seus caracteres intrínsecos, mas pela grade metodológica pela qual eles são enfocados. Então, é como dizer, são objetos inventados pelo método. Se, depois que você fez isso, você consegue dar ao conhecimento assim obtido alguma aplicação técnica, isso prova não a veracidade, mas a funcionalidade e adequação da ciência que foi assim construída. Então, funcionalidade e adequação é tudo quanto interessa. O próprio critério de veracidade não existe mais. Não interessa saber se é verdadeiro, interessa que funciona. E isso começa nitidamente com Descartes e Bacon. Então, isso serve para o desenvolvimento da tecnologia, mas isso não resolve nenhum problema filosófico. Então, agora, acontece que a tecnologia é uma coisa que progride tão rapidamente que, de certo modo, vamos dizer, as perguntas filosóficas são deixadas para trás. Porque a própria tecnologia sugere novas perguntas e novas e novas e novas e novas. E daqui a pouco a pergunta filosófica fundamental, que é o que é, quid est, desapareceu. E pior ainda, toda essa rede de conhecimentos criados apenas, vamos dizer, na comparação entre aparências, né, medidas, ela acaba passando para a pessoa como se ela fosse o universo real. Quando, obviamente, não é. Ela é apenas a parte do universo que é manipulável pela tecnologia, que é uma fração ínfima da realidade. Então, por exemplo, para você fazer um clone, você não precisa saber quais são os caracteres que definem o humano e o distinguem do não humano. Você apenas sabe fazer um parecido. Tá entendendo? E a atividade de produzir essas aparências e modificar as aparências, isso é uma coisa que é tão veloz que ela se superpõe às perguntas fundamentais e essas acabam desaparecendo. Então você cria uma situação onde você tem um domínio tecnológico aparente, tá certo? Das coisas, e ele até certo ponto funciona mesmo, mas você não sabe com o que você está lidando. Então isso cria uma nova situação que não faz parte da condição humana permanente, é uma condição local, historicamente condicionada, tá certo? Mas que pode ocupar todo o horizonte de consciência das pessoas, de modo que elas não pensem nada fora disso. Então, quer dizer que a funcionalidade, a adequação e a eficácia tecnológica, ela cria por si um novo mundo de aparências. E para as pessoas que são criadas no meio urbano, isto é o mundo real. Mas é claro que não é real de maneira alguma. É um mundo no qual a consciência destas pessoas está inteiramente determinada por um conjunto de convenções metodológicas criadas por intelectuais universitários. Né? Então, quer dizer, você vive dentro de um mundo criado pelos cientistas, e eles delimitam o que você pode pensar e o que não pode pensar. É claro, hoje em dia, por exemplo, a gente tem o problema da fraude científica que se universalizou. O cara mesmo botou no Facebook a história do jeito que criou uma pesquisa totalmente imaginária, fazendo citações de autores inexistentes, e o trabalho foi aceito por 150 revistas científicas. Né? Quer dizer, isso mostra que o critério de seleção das pessoas é absolutamente estratosférico. Né? Também tem aquele fenômeno de que, em certas áreas do conhecimento, as pesquisas estão tão especializadas, tão fragmentadas, que o chefe de departamento não pode entender a pesquisa que o sujeito está fazendo. Ele tem que aprovar ou desaprovar a verba no escuro. Isso acontece toda hora. Então, quer dizer que o projeto de controle tecnológico do mundo criou um descontrole da própria tecnologia e da própria ciência e uma confusão dos demônios. Nesta confusão, é quase inevitável que a fraude se propague por tudo quanto é lado. E o resultado, a confiabilidade da ciência vai para as cucuias. Isso não quer dizer que todo cientista importante não tenha consciência das limitações filosóficas do que ele está fazendo. Alguns têm. Mas não é isso que se transmite à vida diária das populações. Então isso quer dizer que a população urbana, ela vive na ignorância dos elementos fundamentais da existência humana. Como se fosse, já foi criado dentro do ambiente artificial, ela imagina que aquilo é natural, que sempre foi assim, e que tudo o que era antes é uma coisa atrasada, primitiva, e que nós estamos na realidade. Não, ao contrário. Nós estamos dentro de um mundo bastante artificial, né, que vive em grande parte de ilusão. Por outro lado, você não pode esquecer o seguinte, que a ciência e a tecnologia, elas não têm só a sua atuação própria no seu campo. Elas se incorporam ao sistema de poder. As ciências são árbitras. Por exemplo, na discussão sobre uma nova lei, né, você chama os consultores científicos para dizer se aquilo está certo ou errado. Então, isso quer dizer que a ciência faz parte do sistema de poder, o que cria novas situações mais complexas ainda. Você imagina, para uma pessoa criada inteiramente dentro desta atmosfera, a pergunta, vamos dizer, pelo testemunho interior dela, é uma coisa que nem faz sentido. Quer dizer, o indivíduo acredita mais em frases ou sentenças que ele leu num livro de ciência do que naquilo que ele está vendo. Aquilo que ele está vendo não importa mais. Porque o mundo com que as ciências lidam não é o mundo que nós estamos vendo e no qual estamos vivendo. É um mundo recortado de acordo com a metodologia daquela ciência. Você vê, até os anos 20, 30, por exemplo, havia muita gente discutindo esse problema de maneira muito séria. Então, quando se desenhava um novo campo de uma ciência, as pessoas tinham a preocupação de marcar toda a articulação dela com os campos circunvizinhos, de maneira a saber quais são as limitações daquelas pesquisas. Mas isso já virou bagunça faz muito tempo. Quando você vê, por exemplo, o Hans Kelsen, que tenta criar a teoria pura do direito. Bom, a preocupação dele era distinguir o que é o direito e o que são outras coisas, que, outros fenômenos que interpenetram no direito. Uma preocupação muito justa. E isso deu décadas de discussão, até que o Miguel Reale resolveu o problema. Mas, hoje em dia, as pessoas não têm mais esta consciência. Então, o indivíduo acreditar, por exemplo, que você pega o behaviorismo. O behaviorismo parte do princípio de que toda a vida interior, a vida psíquica, não interessa. Interessa somente a conduta externa observável e mensurável. Eu digo, isso existe. Alguém tem uma conduta externa observável e mensurável? Ninguém tem. A conduta externa mensurável é uma aparência dentro do conjunto da pessoa. Então, é uma aparência que é mais acessível ao estudo científico do que o conjunto da pessoa real, sem sombra de dúvida. E essas delimitações são feitas justamente para facilitar o estudo. Só que, em seguida, esses objetos assim delimitados, que são apenas aparências parciais, passam, vamos dizer, para as gerações que são educadas dentro disso, elas são tomadas como se fossem coisas reais, e como se fossem as únicas coisas reais. Então você chega a esses absurdos, como por exemplo esse cientista brasileiro, Nico Lelis, que disse, não, Jesus Cristo era apenas um esquizofrênico que ouvia vozes. Eu digo, bom, do ponto de vista da sua ciência, que estuda certos processos cerebrais, pode até parecer isto. Tá certo? Mas, quando você vê, por exemplo, os milagres, eu digo, então como é que por esquizofrenia você vai produzir esses milagres? Tem que ter um outro processo qualquer que está em jogo, que não tem nada a ver com a tua pretensa esquizofrenia. Mas para ele, isso é real. É claro que ele está no mundo da lua. Quando você vê, por exemplo, esse fenômeno dos milagres eucarísticos, a hóstia que vira sangue e que examinada mostra que tem tecido cardíaco vivo ali dentro, como aparece no Ricardo Castanhon. O que que isso pode ter a ver com um processo esquizofrênico na cabeça de quem fez isso? Como é que o sujeito, por ser esquizofrênico, pode conseguir fazer isso? Como é que a esquizofrenia pode produzir isso? Claro que não. Mas para ele, o mundo daquela ciência que ele estudou é um mundo real. Ele não entende que aquilo é um recorte abstrativo, em grande parte convencional, feita dentro de um campo imenso de experiência que abarca aspectos que são absolutamente inacessíveis à sua ciência. Então, é o caso, vamos dizer, de que a formação científica coexiste com uma incultura monstruosa e começa a raiar a idiotice pura e simples. Então, é natural que se prolifere, vamos dizer, a fraude, e que prolifere também, vamos dizer, o apelo a procedimentos autoritários para impor o que você não pode provar. E você não consegue ganhar a discussão, então você demite o fulano, porra. Isso hoje em dia é normal. Quer dizer, então, onde o reino da razão já virou o reino da confusão total há muito tempo. Diga, qual é? Tinha outra pergunta aí. Mas faça aqui perto. Pode falar aqui, que professor, dentro do que o senhor falou aí, a gente pode dizer, por exemplo, que existem neo-ateístas como Richard Dawkins, livros como esse The God Delusion, que levam esse fetichismo, né, do que o senhor chama de grades metodológicas, que foram criadas através dessa inversão do pensamento filosófico, ao extremo, porque ele chega ao ponto de nos seus livros, ele discutir questões que tem a ver com esse quidest, questões, pulsões fundamentais do ser humano através de métodos que não são os métodos adequados. E não alcançam, claro, que estão completamente, o método completamente inadequado. E chega a ser grotesco até. Quer dizer, existe um processo, certo, vamos dizer, dentro da formação científica usual, existe um processo de auto-hipnose, né? Em que os objetos delimitados pelo método daquela ciência começam a adquirir para aquele indivíduo a validade e a presença de objetos reais. Né? Mais ainda, se, aí entra a lei do Randall Collins. Quanto mais isolada a comunidade, mais as suas crenças parecem objetos do mundo real e não crenças e símbolo. Né? Agora, se você pensar, o sujeito que está lá adquirindo uma formação em biologia. Eu digo, tá bom, então para compensar a sua formação em biologia, agora você vai estudar, história literária. E vamos ver o que a sua biologia pode fazer para resolver isso aqui. Não pode fazer absolutamente nada. Então você, só por ter esta dupla informação, você já entende que você não está lidando propriamente com objetos reais, mas com recortes metodológicos. Está entendendo? Mas quantas pessoas fazem isso? Veja, a aquisição de uma formação científica é tão trabalhosa que consome 24 horas por dia do sujeito, ele não tem espaço para pensar mais nada. Só se for um gênio. Né? Então, se você pega, sei lá, um cara como esse David Berlinski, que a formação dele é de matemático, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele é um escritor de ficção. Ele tem conhecimento de história da arte, de história da música, de tudo. Eu digo, bom, então o cara é um gênio. Mas você não pode exigir que todo cientista de ofício seja um gênio. Não é isso? Mas o que a gente pode exigir é que ele fique quieto para não falar daquilo que não sabe. Em geral, quando o cientista fala fora da sua área, fala demais. Mas é evidente. Por exemplo, o sujeito achar, por exemplo, uma vez eu tive uma discussão na televisão com o Ronaldo Rogério Freitas Mourão. O astrônomo. Não. E a discussão era sobre o negócio de astrologia. Então tinha lá uns astrólogos profissionais, tinha ele e tinha eu. E do meu ponto de vista, os dois grupos estavam dizendo besteira. Estão falando coisa que eles não sabem. Mas a primeira coisa é o seguinte: se você fala de astrologia, astrologia é uma coisa que diz respeito a relações entre fenômenos celestes e fenômenos terrestres. A astronomia estuda fenômenos terrestres? Não. Então, 40 anos de estudos de astronomia não permitem que você fale disso aqui. Você não sabe se isso existe ou não. Você nunca estudou, nunca colocou o problema. E, evidentemente, quando eu disse isso, o homem levou um susto, tanto que ele saiu do programa dizendo, eu nunca mais vou falar desse assunto. Eu digo, muito bem, falo do que você estudou e não falo do que você não estudou. Está entendendo? Se existe essa relação ou não, esse é o problema, né? Agora, os astrólogos colocam esse problema? Também não, porque eles partem do princípio de que existem. Né? Então, eles não desenvolvem instrumentos para saber se existe ou se não existe, em que medida existe, qual é a limitação da coisa. Não. Então, você está discutindo, vamos dizer, com dois grupos dogmáticos, né? Que têm, vamos dizer, uma posição social a defender. Quer dizer, o astrônomo quer defender o seu prestígio científico contra os esotéricos, e o esotérico quer defender o seu direito de exercer uma profissão. Né? Eu digo, bom, mas quem aqui está buscando conhecimento? Ninguém. Estou eu aqui que não estou ganhando um tostão com esse negócio, você está ganhando dinheiro com a sua porcaria, com a sua astronomia, você com a sua astrologia. Eu não estou ganhando nada, pô. Né? Ao contrário, as pessoas só falam mal de mim quando eu me meto nisso. Só levo porrada. Então, então essas discussões, assim, elas não são sérias. Para você encontrar alguém que esteja buscando realmente a solução de alguma coisa hoje em dia, você tem que procurar muito longe das discussões públicas. Tem muita gente séria estudando, né? Milhões de assuntos e tal, mas em geral estão longe das discussões que aparecem na mídia, até na mídia científica, pô. Então, o que é mídia científica? Eu digo, bom, a partir da hora que descobriram que a revista Lancet está... Eu fui editor da revista médica há muito tempo, né? Então, a Lancet era a Bíblia, era um negócio... Todo mundo podia fazer sacanagem, mas a Lancet não. Daí descobriu que a Lancet já estava aceitando propina para vender determinados remédios. Tá? Pronto, acabou. Então virou bagunça. Tá entendendo? Depois acontece esse negócio do aquecimento global. Né? Tá lá os caras, pegam os e-mails, os caras planejando, nós vamos mentir assim, assado, nós vamos sacanear o fulano para ele não poder falar. E o que, que é isto, porra? Quer dizer, depois de 4 séculos de império das ciências, o negócio virou, né? Esta sem-vergonhice generalizada. O que não deixa de ser bom até certo ponto, que você desmoralizar uma falsa autoridade sempre ajuda alguma coisa. Mas, por outro lado, isso também é traumático, né? Agora, quando você vai examinar mesmo, vamos ver, vamos colocar o problema cartesiano. Qual é o conhecimento confiável? Em quem que eu posso confiar? Qual é o caminho do conhecimento seguro? Bom, é a pergunta inteiramente legítima. Desde que você não seja arrogante como Descartes, e até agora ninguém teve, eu sou o primeirão. Então, se você admitir que todo mundo sabia alguma coisa, e eu, se eu descobrir uma coisinha assim de novo, já é muita coisa. Você pode colocar este problema e você será sempre recompensado por essa busca. Porque no meio de toda incerteza, dificuldade, sempre sobra alguma coisa que se pode saber. Entendeu? Agora, desde que você entenda que cada método, cada ciência, cada abordagem, ela tem a sua limitação intrínseca. E continua existindo o fenômeno da presença. Se você esqueceu a presença, você esqueceu tudo. Né? Quer dizer, o fenômeno da nossa presença, o universo e da presença do universo a nós. Aí o Louis Lavelle tem 100% de razão. Fala, essa é a experiência básica que todo mundo teve. Tá certo? Eu até acrescentaria mais, a experiência do Aperum também todo mundo teve, e a experiência dos símbolos da razão todo mundo teve, e a experiência da crise dos símbolos da razão todo mundo teve. Isto é universal. Então, não importa qual é o campo que você está estudando, você está sofrendo o impacto de tudo isso. Não é porque você tem uma formação especializada que de repente você se colocou fora e acima da condição humana geral. Mas também você tem todo o problema, vamos dizer, do interesse grupal, do autodefesa corporativa. Tudo isso está em jogo hoje em dia. Então, eu acredito que o número de pessoas que ousam fazer as perguntas, assim, até o fim, até o último limite, é pequeno. Em geral, você opera dentro de um corpo de convenções que é o da especialidade dele, o da ponto de referência dele. Não é isso? Quando você tem a experiência, como do Eric Fögel, né, de tentar estudar certa coisa dentro do campo e do horizonte metodológico de uma determinada ciência. E, de repente, você descobre que o objeto que você está estudando não existe. Que aconteceu com ele com a história das ideias políticas. Ele estava lá e escreveu 8 volumes da história da ideia política e ele descobriu, epa, ideias políticas não existem. Existe uma outra coisa completamente diferente, dentro da qual essas ideias são aparências. E daí ele teve que começar tudo de novo. Então, ele chegou a isso por quê? Porque ele queria realmente entender o que estava acontecendo. Então, essa decepção metodológica que ele teve, que fez com que ele jamais publicasse a história das ideias, que é uma obra muito valiosa sobre outros aspectos, né? Só foi publicado porque ele morreu, ele queria jogar tudo aquilo fora. Esses são anos e anos de trabalho. E quantos homens de ciência têm esta hombridade, esta dignidade? Né? Tem o famoso caso do Lucien Levi-Brun, que criou a teoria do homem primitivo. Não, o homem primitivo pensa de acordo com categorias lógicas diferentes das nossas. Ele anunciou essa teoria, fez um baita sucesso, aquilo apareceu no Collège de France, etc, etc. Passados 40 anos, ele disse, estava tudo errado. Isso não existe. Então, pouquíssimos são capazes de fazer uma coisa dessa. A maioria, até se tentar dizer isso, os colegas vão dizer, não, não fala, você vai desmoralizar. Né? Como é? Bom, mas esse era maluco mesmo. Né? Não foi esse que matou a mulher e depois se matou? É melhor não ler o livro dele, vai fazer mal. Tá? Eu, em princípio, não gosto de ler livros de suicidas, porque eu posso me sentir tentado a seguir o exemplo. Então é isso, acho que... Tem mais uma pergunta? Primeiro, só comentar, só que... Acho que daqui da busca que eu tô vendo que tá alto, comentar, porque como trabalho lá na universidade, tem contato com a academia, essa histeria, ou não seria histeria, mas essa obsessão por recortes, né, chega a um tamanho tão grande que é até a teoria deflagrada agora pelos ingleses, que é a do salame fatiado. O cara já enxerga a realidade tão, tão recortada, tão, e acho tão importante essa questão de ser especialista cada vez mais na especialidade dele, que ele corta todo o conhecimento dele e também carrega aquela questão sociológica de ocultação. Eu vejo direto lá o cara assim, não, eu descobri isso aqui bem bacana, mas como eu preciso de vários artigos aqui, eu vou publicando em doses homeopáticas esse conhecimento. Bom, agora, o problema não é a especialidade. É. O problema é a especialidade, é a espécie sem gênero. Quer dizer, você não sabe do que aquilo é uma espécie. Agora, esclarecer exatamente quais são os limites, as fronteiras das várias especialidades, e durante décadas isso foi uma preocupação muito séria de muita gente. Né? Mas hoje em dia não, você toma essas especialidades como se fossem coisas em si. Então, elas não devem satisfações aos seus departamentos circunvizinhos. E daí, depois você tenta juntar tudo, né? Num negócio que você chama de interdisciplina. Né? Que daí pior ainda. Quer dizer, o negócio não é interdisciplina, é o sujeito não perder a consciência da presença, que é o mundo real onde ele vive. Que o Russell ia chamar o mundo da vida. Né? Mas acontece que as pessoas só penetram nesse campo, né, determinado por esses recortes, depois da adolescência. Uhum. Né? Até lá eles viveram no mundo que todo mundo vivia. Então eu acho que a aquisição dessa mentalidade dos recortes faz parte da conquista da autoconfiança adulta. Deus uhum. Abandona o anterior, aquilo tudo foi minha infância, agora eu sou adultinho. Entendeu? Então, pensando bem, é uma coisa ridícula. Quer dizer, para que você precisa disso? Você vai vestir a camiseta, agora eu sou um biólogo, agora eu sou um neurofisiologista. Tal. Ah, você não é mais um fulano de tal, agora você é apenas um membro da comunidade. Quer dizer, até a identidade abstrata do sujeito como membro de uma comunidade profissional se sobrepõe à identidade real dele, de ser humano vivo. Está entendendo? Até daí que surgem essas figuras como Zeca do PT. Né? Quer dizer, a inscrição dele no partido virou uma outra identidade que encobre a anterior. Quer dizer, você já nasceu dentro do PT? Você já era petista no bercinho? Não, não era. Você era como todos nós. Depois é que você decidiu. Tá entendendo? Então, vamos dizer, esta... Continuamente você voltar às vezes experiências fundamentais da própria infância é absolutamente necessário. Porque Jesus Cristo falou, se você não se tornar como um desses pequeninos, você não vai entrar no reino do céu. E se você achar que agora que você ficou adulto, você é outra coisa... e que adquiriu uma independência em relação às experiências humanas fundamentais, está completamente enganado. Então, qualquer especialidade vale. E a especialização é uma coisa inteiramente necessária, útil, etc. Desde que ela tenha raiz nas experiências humanas fundamentais e não pretenda substituí-las. Outro comentário que queria tecer, que você falou do chefe do departamento que não entende a pesquisa dos colegas. Chega a ser pior. Dentro de um próprio grupo de pesquisa, os orientandos que vão exercendo e vão desenvolvendo as pesquisas, o orientador fala, bom, eu estou tendo uma ligeira ideia, continue, interessante. Pois é. Eles não entendem o que o orientando está fazendo. Agora, o pior é que à medida que aumenta essa situação, vai se tornando cada vez mais caótica, a presunção de autoridade da ciência é cada vez mais ambiciosa. É político. Onde você quer proibir certas coisas porque não são científicas, né? No seu entender. Proibir certas ideias, certas opiniões. Né? O maior quebra-pau na universidade hoje, lá no Brasil, é decidir quem que é mais importante do que. Porque não tem base, não tem nada. Agora, no meio disso, o que que nos impede de continuar buscando conhecimento, de continuar usando a razão? Nada impede. É só, vamos dizer, o medo da opinião alheia, o medo de perder emprego, coisa que eu não tenho, porque eu não tenho emprego nenhum. Tá certo? Então, quer dizer, a independência é a melhor coisa do mundo. Tá certo? Então, se você puder assegurar, às vezes não se trata de uma independência real, mas só uma independência interior. Se você tem essa independência interior, vamos dizer, não há pressão do meio que possa com você. Tem gente que passa a vida inteira dentro de uma universidade, discordando de todo mundo, o que acontece? Nada. É só ameaça, é só blefe. Eles vão falar mal de mim, mas eles já estão falando, que diferença vai fazer? Né? O sujeito, você está aqui, está na sua casa, o sujeito está falando mal de você lá no botequim da esquina. Eu falo, ah, eu não estou ouvindo nada, não estou sentindo coisa nenhuma. Pois ele fala mal de mim, eu também falo mal dele, que diferença vai fazer? Tá certo? Então, mas hoje em dia essas coisas se tornaram piores, porque desde o início o indivíduo já é treinado para ser um covarde. Para se tornar um cara totalmente dependente. É um negócio do David Riesman, a multidão solitária, o homem organização. Ele só existe dentro da organização. Então, evidentemente, é uma pessoa criada na base do medo. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia que numa escola estava proibida. As crianças estão proibidas de correr assim em grupo. Porque elas podem se machucar. Né? Eu digo, então, o que é isso? As crianças, você vai criar as crianças como uma redoma, né? Com medo de tudo. Então é por isso que. Às vezes eu recebo umas mensagens aqui, eu mesmo fico perplexo. Digo, ah, tem coisa que eu não posso falar lá no meu emprego. Eu digo, se não vai acontecer o quê? Ah, eles vão falar mal de mim. Eu digo, qual é o problema de falar mal de você? Eles vão te bater, vão te matar. E se não chega no risco físico imediato, né? Ou pelo menos num risco social considerável, quer dizer, vão me tirar o emprego. Eu digo, bom, mas esse é o único emprego possível. E você perde, eu perdi 20 empregos na minha vida. Perdi um, entrava em outro. Não é normal para o ser humano ser assim? Quer dizer, agora, se você quer conservar de qualquer maneira a condição social adquirida, se você não pode viver sem ela um único dia, tá certo? Então, você já está vivendo desde uma sombra. Né? E vivendo da ilusão de que aquelas coisas que você tem e tal estão incorporadas à sua pessoa eternamente. Quando o fato é que você vai morrer, vai perder tudo. Então, a consciência da morte as pessoas não podem ter. Elas têm que imaginar, viver dentro da ilusão da imortalidade. Né? Então, agora, quando pessoas assim, frágeis dessa maneira, inconsistentes dessa maneira, se tornam autoridades científicas e intelectuais, está tudo perdido. Não é isso? E o panorama é esse, que eles são os mais fracos e estão humilhando os mais fortes. Porra. E não deixando que ninguém seja forte. Não é isso. Humilhar os fortes eles não conseguem, mas conseguem enfraquecer outras pessoas, enfraquecer os jovens, cada vez mais. Estamos dando mau exemplo, né? Eles são os que têm mais medo de perder emprego, perder bolsa, de tudo. Eu já vi gente falando aqui no Facebook, não, eu não vou discutir com o Olavo porque ele me xinga. Eu digo, ué, e está doendo? Né? Você tem medo de ser xingado? Você também pode me xingar, ué, qual é o problema? Né? Aristóteles dizia, a palavra cão não morde. Posso trocar? Agora é a pergunta mesmo. Pergunta que se refere à aula 3, tá? Que a gente estava falando sobre a... aula 3 deste curso. Desse curso, que é sobre a sociologia da filosofia em si mesmo. Você começou a falar sobre o Bertrand Russell. Né? Foi ele trazendo... Eu tenho interesse específico nisso por causa de conviver com colegas da área de engenharia. Né, e que eles adoram e até idolatram o Bertrand Russell por causa da questão lógica. E eu queria o senhor uma análise da questão do que está oculto nele, né, o que ele participava, o que está por trás dessa questão de tornar tudo lógico, reduzir a filosofia apenas à lógica? Bom, veja, o sujeito criar uma lógica inteira não significa que ele seja capaz de ser lógico na análise de qualquer coisa. Entendendo? Assim como um fabricante de tintas não é necessariamente um bom pintor. Tá entendendo? E acontece o seguinte, que alguns dos maiores lógicos do século XX são especialistas em dizer coisas absolutamente ilógicas a respeito de tudo, o próprio Bertrand Russell. Quando você lê a história da filosofia ocidental do Bertrand Russell, ele é um especialista em não entender os outros filósofos. O capítulo dele sobre Hegel é uma das coisas mais ridículas que eu li na minha vida. Ridículo de presunção. Ele acha que ele é muito mais inteligente que Hegel, tá entendendo? E julga assim de cima, mas está na cara que ele não está entendendo. Então, agora, se o sujeito é uma pessoa de formação matemática, então é evidente que o interesse que ele tem por Bertrand Russell é na parte lógica do trabalho, a qual é realmente brilhante. Mas você não pode esquecer o seguinte, a lógica é um instrumento da filosofia, ela não é a filosofia. Então, você apreciar um sujeito por causa das suas habilidades lógicas ou matemáticas, não é apreciá-la como filósofo. E as pessoas confundem essas duas coisas. A conexão da lógica e a realidade não é lógica. Nós não sabemos. É o debate do senhor com o Joel Pinheiro, né, que ele idolatra a questão da lógica. Né? Olha, essas coisas elas são assim, demonstração de força. Uhum. Você está entendendo? Então, é como você vê um sujeito capaz de levantar peso. Né? Isso não quer dizer que ele seja capaz de fazer alguma coisa além de levantar peso. Não é isso? Ou como esses camaradas que fazem ginástica o dia inteiro e se ficam da largura dessa mesa, como Schwarzenegger. Aquele cara fortão com 50, ele tem um infarto e está inutilizado. É? Então eu falo, bom, é esse o modelo que eu vou seguir? Quer dizer, ele quer uma coisa especializada. Ele sabe fazer aquilo. Agora, se você quer, vamos dizer, ter saúde em geral, produtividade em geral, bom, então não é esse o modelo que você tem que seguir. E a ligação política dele? Então, por exemplo, a ligação política do Bertrand Russell mudou várias vezes. Né? Ele é o cara que começava propondo um bombardeio preventivo da União Soviética, bombardeio nuclear preventivo da União Soviética. Né? E terminou fazendo lá o Tribunal dos Crimes de Guerra dos Estados Unidos no Vietnã. Né? Quer dizer, ele mudou muito, era uma pessoa muito, muito instável. O Bertrand Russell realmente, sob certo aspecto, não era bom da cabeça. Tá entendendo? Agora, era um escritor maravilhoso. Ele era um lógico de primeiríssima ordem e um escritor maravilhoso. Que diz besteira assim, de uma maneira absolutamente encantadora. Tá entendendo? Então, por exemplo, se você lê o capítulo dele sobre Hegel, sem ler Hegel, você acha que está tudo certo, porque está tão maravilhosamente explicado, só que depois você vai ler Hegel e fala, ei, não era nada daquilo. Entendeu? Então, professor, a análise das ocultações que o senhor fez agora do Bertrand Russell, ela se aplicaria ao Chomsky também? Ah, boa pergunta. Eu não sei, eu não acompanho direito a atuação do Chomsky, mas uma coisa você vê, o Chomsky não é um intelectual de esquerda. É? Ele é um cientista, um linguista que fez um trabalho maravilhoso no começo da vida. E depois escreveu uma série de intervenções puramente jornalísticas ele não tem uma aula de teoria, de ideias, nada. Ele só denuncia uma coisa aqui, outra ali. Quer dizer, o nível de atuação dele baixou formidavelmente. Inclusive porque uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. Quer dizer, ele virou um polemista de imprensa apenas. Por que, que ele fez isso? Eu não sei. É? Mas eu acho que ele perdeu a vocação, perdeu o interesse nas coisas científicas e decidiu criar uma outra fama. Tudo o que ele escreve, às vezes ele acerta, ele faz umas denúncias muito verdadeiras, tá certo? Mas ele não tem retaguarda teórica, então ele interpreta tudo, o quadro geral da visão dele é baseado em estereótipos de esquerda, estereótipos às vezes bocós, tá, o que não quer dizer que tudo que ele diz está errado. Ao contrário, ele tem muita informação. Né? Quer dizer, tem um monte de gente fazendo pesquisa para ele, aquilo não sai sozinho. Né? E depois tem outra, cada coisa que ele fala, o pessoal imediatamente grava e no dia seguinte tem um livro. Quer dizer, um livro atrás do outro, é muita coisa. Então, eu estou falando do pouco que eu sei do Chomsky, mas eu sei que entre os, vamos dizer, o conceito geral dele é esse. Ele não é bem um intelectual de esquerda, como é, por exemplo, sei lá, o Michel Foucault, 70, ou o Čiček. Óbvio, o Čiček é cheio de teoria. Né? Čiček é um grande conhecedor de Hegel. E, quer dizer, ele está fazendo alguma coisa mesmo na especulação teórica. Mas o Chomsky, nada, é zero. Zero ideias, está entendendo? Só denúncias. Ele é uma espécie do vermelho.org da intelectualidade. Né? Então, e não há relação entre a obra científica dele e esta coisa. Quer dizer, a obra científica serviu para criar um prestígio inteiramente justificado. Eu acho que a teoria da gramática relativa está certíssima, por tudo que eu estudei, inclusive porque muitos anos atrás eu ajudei uma amiga minha a traduzir um livro que tinha sido feito por 3 estudantes do Chomsky, que durante anos gravaram tudo o que 3 crianças falavam, 3 crianças que estavam aprendendo a falar, tudo, ficava o gravador ligado 24 horas por dia. E elas mostravam ali, na prática, no dia a dia, a gramática gerativa funcionando. Né? Eu não lembro o nome do livro, muito menos o nome dos autores, faz 40 anos. Né? Mas eu falei, bom, olha, aqui os caras mataram o negócio, vai ser muito difícil você refutar isso aqui. Agora, existem críticas à gramática gerativa, etc., mas eu acho que ele tem razão. Inclusive, alguma coisa da gramática gerativa eu mesmo aproveitei no livro sobre Aristóteles e em outro lugar. Se o Chomsky está errado naquele ponto, eu também estou errando junto com ele. Agora, o comprometimento político do Bertrand Russell com esse esquema globalista é profundo, total e abrangente. Ele está metido nisso desde o início. Ele, como Aldous Huxley, como Arnold Toynbee. Né? Ele é da Sociedade Fabiana? É. Todo esse pessoal tem algo a ver com a Sociedade Fabiana. Que é curioso, que ao mesmo tempo, vamos dizer, é o socialismo universal, mas sob a hegemonia da aristocracia britânica. É uma coisa muito estranha. Então, quer dizer, você tem muita coisa que esses caras dizem que você não vai entender nos termos em que está dito. Você precisa de uma informação externa. Mas se você pegar, por exemplo, toda a obra do Toynbee, estudo de história, não é um estudo de história. Né? É um projeto globalista. Ele está mostrando como é que se desconstrói uma civilização e como se cria outra. Se funciona ou não funciona, não sei. Deve funcionar, porque os caras estão fazendo exatamente isso. Quer dizer, o interesse dele não era realmente compreender o processo histórico, mas compreendê-lo em função de um projeto global. Bom, então, acho que por hoje é só. Então, para vocês até o ano que vem e para os alunos do seminário até a semana que vem.